38, fulano, 3487, chame Recife agora, 251. 25, no boa, 3487. Positivo, Mike Eco Delta, na proa do farol de Itapuã, reporte a 500 pés ingressando via do litoral. Visual 1 do 0, 6 6 0. Ok, agora com a torre de comando, 1862, eu tenho uma pose. 1862, obrigado. Aquilo Bravo, Matheus 085, chame Centro Recife agora, 12685. É Salvador, Chané 6250, agora meia milha para Simbra, NS 10. 1862, é tua. Oh, obrigado, senhor. Salvador, Chané 6250, estabilizado no ILS 10. O Oceané 6250, avistado, o ajuste é no 0 no 7, está autorizado o pouso na 1 no 0, o vento no 70 graus e 612 nós, para informação, temos homens trabalhando na área gramada do aeródromo, não interfere no seu pouso. E a pouso autorizado, pista 1 no 0, 6250. Chené 6250, após o pouso, fique atento a uma concentração de pássaros entre a Taxiway Fox e Golf. Não encontra-se na pista, porém fique atento, ok? Gente, 6250. 250, no solo zona hora. Libere a direita, fique atento a uma possível viatura aí próximo a Taxiway Alpha, da Infraero, chame só no 219. Foxtrot Alpha, atento a viatura, senhor, no 250. Positivo, 1862, até um bom posto. Solicita um toque arremetido aqui no barradão. Ok, o meu conta e risco e a frequência para correção. Contrato colocar ou até o retorno? Ok, por conta e risco, Romel. Delta, autorizado cruzar a final da ONU 0 e chame na final da ONU 7. Não há tráfego a reportar na final da ONU 0. Mike é com Delta. Professor de Salvador, gol 260, informação Lima. Aqui é um 260, bom dia, seja bem-vindo. A descida é para 2000, com 17 no ajuste. Bom dia, estamos no 097, descida para 2000 pés, Samário, com 260. Pode voar estátua da presente? Pode, está livre LS em forma estabilizada. Ok, estátua da presente, livre LS em forma estabilizada, com 260. Checo Delta, checo trem, pouso autorizado na 17, vento 130 graus, 07 nós. Ok, pouso autorizado na 17. Está livre da restrição do 050 em ETAP, o voo 260? Está livre, o 260 em forma estabilizada. Forma não, o voo 260. Eco Delta, seu som na zona 6, e autorizado táxi para o pátio 4. E lá, frequência livre. Mike Eco Delta, bom dia. Estão preparados para o pouso, temperatura 29 graus Celsius. Confirmando, temperatura 28. Ah, obrigado, 28 graus, obrigado. Dispor, estamos aqui para servir. Obrigado. 3 no 5, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Autorizado número 3. Solo Gol 1983, tem 151 na borda, 4 horas e 15, alterna com 5, pronto para o táxi. Confirmando 151 a bordo, com fins 4 horas e 15. Confirmo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia e Alfa, no ponto de espera chama a torre em 118, decimal 62, que é legal no 097. Ponto de espera 186, 93. Papa Lima, Mike Fox, 1 minuto, COP, escute informação Lima. Solo 260 em forma de helicóptero, próximo ao marcador externo, 500 pés, sem interferir na sua aproximação, de forma estabilizada. Gente, estava chequeado, informado estabilizado, voltou 260. Mike, Juliette Romeu, mantendo 500 pés no setor. 500 pés no setor, Romeu. Mike Juliette Romeu, seu autorizado, vai livrar com proa do... Setor Norte, Pura Norte. Tá livre, Romeu, tá livre. Tá, tô. Salvador, voo no 983, pode ser da 104. Voo no 983, autorizado. A decolagem da 10, o vento é 160 graus, 8 nós. O voo no 260. Vai autorizar o voo no 983. Regindo, voo no 983. 83. Quilômetro 96, na minha escuta, prossegue a descida para 2 mil pés com 17 no ajuste, seja bem-vindo. Para 2 mil pés, 3, 2, 9, 10. Para livre desce, informe estabilizado. Com a para estabilizado, 3896. Tem nego com a ponta, viu? Qual o autorizado, o 3896, vou aí, tá? Já presente? Livre. Tá, 3896. PLD e o pátio onde se encontra? Estacionamento e táxi torre 118, décimo 612, que é negando 097. Habilizou o gol 260. Guião 260 com a torre de comando, 1862, já tem uma pose. 26, obrigado, gol 260. Torre Salvador, gol 260, passou Índia Sierra, sem baixo travado. Sente, gol no 260. Avistado, livre pouso na 10. Venta 170 graus, 629. O gol no 260. Livre pouso na 10, gol 1260. Decolado aos 29, chame o controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, 93. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, voo 983. Bom dia, 983, contato vigilância. Solo Salvador, gol 1397, puxa do acionamento no 3. 1397, autorizado acionamento no 3, chama pro táxi. Entendi, o estacionamento é normal, 1397. 1397, no 3 autorizado. Autorizado, gol 1397. Chame o solo 219 ao livrar. 219, voo no 260. M1140.4. É 140. Voo no 260. Autorizado Salvador Recife, via Polisc 58, nível 350 autorizado, realiza o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5461, controle 120 decimal 8. Lima Mike Fox, táxi autorizado, até a interseção, reporte para ingressar na 7. 0, Tucaracaju é a saída da pista 1-0, curva à esquerda. 5461 número transponder e 1208 ao controle. Protegimento correto, chame pronto para o pushback acionamento no 02, 61402 Janeiro. Chamaremos para o próximo. Fala, bom dia, gol na 260, livrou? Uma 260, táxi de Alfa, reportante da Juliette, inicialmente portão 08. Alfa, reportante da Juliette para 08, 260. O vento 160 grau 07 norte, Lima, Mike Fox. Decolagem. Mike Fox, decolado aos 33, tome a proa do farol de Itapuá e chame o controle, 1208, até a volta. 1208, proa de Itapuá, até a volta, Fox. 397, com 14 na borda, está com 4 horas e 21 de autonomia, está 9 Galeão. 141 Galeão, 4 horas e 21 de autonomia, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto espera chama a torre em 1198, decimal 612, ok, legal na 097. Tem que ter táxi, quanto é, 1397, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo, Lima Mike Fox, decolou, transfere. Ô Pedro, abraço, bom dia, 500 pés, litoral, vigilância. A sua escuta até Costa Azul, Fox. Positivo, Fox, sem falta visual para o curso. Tá. O 983 agora com Recife 251, tem um bom voo. Recife 1, obrigado. 397 autorizado a decolagem da 10, vento é 170 graus, 079. Tem de verdade decolar 50, igual no 317. 708-1260. Bravo, Kilo Whisky autorizado, voo local Salvador, Salvador, rota direta 500 pés, via corredor forte, decolada no 7, curva esquerda, se afasta 20 milhas, aciona o transponder padrão 0116, controle 120 decimal 8. Eu no meu pés, então Bravo Kilo Whisky, tal. Dois a bordo no pátio 4. Ciente, para táxi, acionamento e táxi, chame torre em 1 ou no 8, decimal 612, que é igual na 0 ou no 7.